O Águia de Fogo voltou. Agora todos sabem porque ele é o maior sucesso de todos os tempos. Super Pop! E dá-lhe bicada violenta! A mãozinha direita vai pra cima. Quem é filho de Deus, joga a mãozinha direita! Joga a mãozinha direita! Joga, joga, joga, joga, joga! Chega jamaicano, chega jamaicano, chega, chega, chega chegando, chega chegando, chega chegando. Quem tá feliz, bota as duas mãozinhas pra cima. Mãozinha lá em cima, assim, só que não tem hora pra chegar em casa. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, assim, ó. Tchá, tchá, hey! Tchá, tchá, ho! Tchá, tchá, hey! Tchá, tchá, ho! Só quem tá solteiro vai batendo na palma da mão, na palma da mão. Um, dois, três, três, três. Deixa de mansinho, deixa de mansinho. Se tiver alguém do Paissandu, bota as duas mãozinhas pra cima, por favor. Quem é do Paissandu, bate na palminha. Torcida do Bicola, pode filmar, que não tem papo. Mais de 40 mil pessoas, o evento batendo palmas pro Paissandu. Quem é do Papão, joga o bracinho pra cima e bate na palminha, e bate... Bora fazer diferente? Bora fazer diferente, bora. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. No escurinho, no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. Agora é o seguinte, só quem é do Clube do Remo bota a mãozinha pra cima aí. E a produção, joga o símbolo do leão aqui no espacial do Pop, o símbolo do leão. Quem é do Remo bota a mãozinha pra cima e bate na palminha, vai! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, Remo! Remo! Deixa tudo. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. No escurinho, no escurinho. Seu fisco, Remo, tem que fazer com o Paissandu, não é verdade? Quem é do Paissandu aí, bota as duas mãozinhas pra cima! Agora joga o símbolo do Papão da Guruzu aqui, ó. Aqui, aqui. Isso! Quem é do Paissandu, bate na palminha da mão! Vai! Tchá, tchá, Tchá, tchá. Uma lista branca, outra lista azul. De novo, vai. Uma lista branca, outra lista azul. Tira daqui agora, tira daqui. Tem o símbolo do Corinthians? Tem. Quer ver eu pegar ele de surpresa, minha produção? Tem o símbolo do Flamengo aí, tem? Agora joga todos os movie head da cor do Flamengo, tudo vermelho, vermelho, vermelho, vermelho, vermelho, vermelho. Isso! Quem é do Flamengo, joga a mãozinha pra cima, bate na palminha, bate, bate, bate, bate, 3, 2, 1, vai! Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, pá, pá, volta, caixota ardendo, vai. Que queira tremer aqui no palco do Super Pop, dançar. Tem? Se tiver, pode subir aí que não tem problema não. Só um, eu quero só um, um gordinho. Que a música tem tudo a ver com gordinho. Gordinho, desse jeito você me deixa louco. Sobe aí, gordinho. Sobe aí, maninho, não tem papo não. Puxa de lá. Eu quero gordinho. Não, ali, ali, o de vermelho, e o de rosa aí, pode ir, isso. Não, não, tem que ser gordinho. Quem quer que o gordinho dance no palco, bota o bracinho pra cima. Desce aí, magrinho, por favor, isso. Beleza, depois eu te apresento. Só o gordinho e ninguém se mete. Desce aí, magrinho, desce aí, magrinho. É isso que eu te falo, amiguinho. Um, dois, deixa só ele, jamaicano, sai daí, meu irmão. Um, dois, três. Cara, conhece, meu irmão. Peraí, peraí, peraí. Quem tá gostando, dá uma salva de palmas. Quer ver ficar melhor? Não, não desce, gordinho. Calma aí. Não desce. Eu quero uma gordinha agora pra dançar com ele. Pode subir, lindo, pode subir. Corpo. Pode subir. Uma só. Eu quero só uma. Meu irmão, a onda é se divertir e tirar onda. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Sobe, sobe, sobe. Mas tem que ter um pra ajudar a menina lá, meu irmão. Não, ela não é gordinha. Ela é fofinha. Fofinha. Desse jeito você me deixa louco. Lá vem! Segura ela aí. Agora, o encontro mais esperado no pop. Os gordinhos aqui não tocam, eles fazem show. Atenção! Um, dois, três. Agora vai! Gordinho. Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas. Agora que eu quero ver de quatro, hein? Que vim sem calcinha pra poder entrar no clima. De quatro. Entrar no clima. De quatro. De quatro, gordinho. De quatro, de quatro. O gordinho vai pra cima agora, vai. Vai, de quatro. Um, dois, três. Ela fica de quatro pra mim. Ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Fica, fica de quatro pra tu. Gostou, dá um gritão! Perdeu o contrato, jamaicano! Joga pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita! Oh! Hey! Oh! Pega CDs pra eles aí, dá CDs ao vivo do pop pra eles aí, copo também! Para detonando e deixa! detonando. E joga essa mãozinha e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. Um, dois, três, vai! Quem comanda, tome a sua! É o Tarni Pop Live. Curte, ó. Eva 2016! Espocando com o Bob, meu irmão! Oi, gente, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco, vou ficar maluco. DJ Ellison. Eu sou seu rei, o que você é? Minha rainha. E o seu som do coração. O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. O Super Pop é meu vício, meu vício. O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. O Super Pop é meu vício. Obrigado, minha parceira, minha amiga, irmãzinha, Milene Mansur. Você realmente dispensa comentários aqui pelos irmãos Alice e Juninho. E ela sempre quis, sempre gostou do pop aqui na AVA, na Feira Agropecuária. E o pop vai detonando pra você, Milene. Obrigado, meu parceiro, amigo Chico Doido, DJ John Tenório, o vereador Rony Baiano e toda a família Tenório. Grande abraço, meu parceiro e meu irmãozinho também, Jefferson Júnior, o DJ que representa o pop muito bacana aqui em Tomé Sul. Alô, Jefferson Júnior! É pra você, maninho! É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Pop Live. Esse o pop toca qualquer dia da semana, bro. Trio da das aparelhagens. Abraço, amiga Milena, nessa produtora, amigo Valdir Cordeiro, galera da LED Show. Para Valdir do Pinambá Saudade. Seus olhos te entregavam, eu vi que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por... E a Maria Quimarina tem aviões do forró. Xande, Solange, vai ser tudo bom, meu irmão. E a galera do rádio JFM 106.9, fechadinha com pop. Super pop. É mundo de fadas, eu e você. E agora? Mas a paixão surgiu do nada. Me apaixonei por você, anjo sem asas. Oh, esse amor que eu quero tanto. E a nossa galera no Explosão também sacudindo, balançando. E essa aqui? Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Registrar esse momento aqui agora. Todo mundo fazendo as garras do águia, por favor. As garras do águia, assim. Bota as duas mãozinhas pra cima, apontando aí pro céu e fazendo as garras do águia, que eu quero registrar esse momento em vídeo pra ficar marcado aqui com a família pop de Tomé Azul. Bota a mãozinha pra cima, assim. Filma aqui, Wesley, por favor. Filma, Moreira. Agora, dá-lhe um soquinho pra frente, assim, ó. Ó, ó, ó. Ó, oh, e faz a garra do águia. Faz, faz e faz a garra do águia. Pega aqui, essa é a nossa galera de Tomé Sul, fazendo as garras do águia. Porque essa garra, ela é fenômeno. Garra do águia, e faz a garra do águia, e faz a garra. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. E a picada. Que louco, tio, mete suas bicadas, passa. Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada. E era isso? Era isso que vocês queriam. Eu te avisei pra não mexer com águia. O meu águia tá furioso. Agora senti a pressão da... Vamos juntos! Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Porque no pop é só pressão. Porque no pop é só pressão. Eita, ai, pop! Olha só, olha só, olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Bora, doutor Rui. Essa aqui é pra você. Ele é demais, meu irmão. Tamo junto, fechadinho aqui com o pop. E a malandra, malandra, malandra, malandra, malandra. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente. Aí quando a gente fala em malandramente, a gente fala logo do MM. Vai se ver por aí. Chegando na mana e bucharam malandramente, meu irmão. Ai, safada. Não tem nada, MM, é nós. A menina meteu o pé. A mudança já começou, né, meu irmão? Não tem jeito. Nosso amigo Baby Sup. Esse é Sup e não tem papo furado. Alô, baby! O Lolo Menezes aí do seu ladinho também. Ai, safada. Na hora. Prepara pro Jaru que estamos chegando, baby. A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai te ver por aqui. Vai te ver aqui. E todas as nossas universidades e as universidades também da UFBA, Val, Ananda, Arielle, Joyce, Gleice, Kelvin, Jéssica, toda a galera de São Miguel do Guamá. Vamos junto, junto, junto, junto, junto. Um, dois, três, olha esse som. Um abração, Roosevelt, o homem da Tato, meu irmão. Vai! Vai, sobe, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vai, sobe, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, lá. Vai, sobe, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, aqui. Vai, sobe, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba, lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre. Bora, doutor Rui! Mano, tá tipo Bob e sempre. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Ah, é? É mesmo, é? É mesmo. Quem não tem saudade da ex aí, bota a mãozinha pra cima. Quem já mandou a ex ir pra longe alguma vez? E quem já ficou com a ex depois que terminou? Vocês são péssimos também, né? Ó, eu quero que a minha ex vai pra... sabe por quê? Que se... com ela não tem caô e eu canto na moral. Levanta a mão, senhor. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bota o copo pro alto. Nós vamos curtir a vida. Vamos! Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto. Vai, vai, levanta a mão. Nós vamos curtir a vida. Vai, vai, levanta a mão. Eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. E traz a taça! Traz a minha taça. Escuta o meu som. Quem tá solteiro, meu. Quem tá feliz por algum motivo, bota a mãozinha pra cima. Vou contar de um até três, quero ver todo mundo saindo do chão. Um, dois, três, agora mais. Nossa amiguinha Regiane, Regiane Conceição, amiga da gente há muito tempo, ao lado do seu esposo, meu grande amigo Nilmo, também daqui presente, a Natália, a Giovana, a Nilza, a Gil, o Gil, toda a equipe de enfermagem aqui com a gente, com a gente. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. And show the world a burning light that never shines so bright. Pra viajar, vai, vai, vai. We'll find a way to keep the cold night from breaking in over the walls into the wild side. The hunger satisfied. Pra cima, bota a mãozinha pra cima, como se você estivesse numa rave agora, numa rave. Deixa tudo no escurinho, produção. No escurinho, no escurinho. Mãozinha pra cima, todo mundo aí. Quando entrar o som, tu libera a luz. Muito mini brute, bora lá. Estromo também. Um, dois, três, vai. Chão! Cachorrinho, Pedro Jordão, Jorginho, Bad Boy, Toninho, aí da Balsa do Acarã. Agora deixa de mocinho. Essa aqui eu tenho certeza que a galera gosta, que a galera curte de um montão, ó. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui, por favor. Essa luz aqui, isso. Quem gosta de fazer fumaça? Calma. Fumaça não. Tem que ter fé em Deus. Quem é que tem fé em Deus aí? Bota as duas mãozinhas pra cima. Isso que é bacana. Vai! Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente, no culto dessa noite, firmão, serve quente. Admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela, oh, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai seguro, que nem um vira-lata sem fé no futuro. Essa, essa! Ah, meu drone, ah, meu drone, ah, meu drone. Vou abrir a boca, Ellison. Preconceito dessa sociedade escrota. Preso em tudo que faço e do que faço, meu orgulho. Começo pra vocês, eu sei, ele gosta. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não vem discriminar o direito de fumar, que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Existe há milênio e nunca sei ninguém morrer. Como pode fazer mal, me deixa feliz. Se eu experimentei, foi porque eu sempre quis. Se sou assim, não depende disso. Se eu sou assim, eu sou de fiança aqui, ó. Não, é essa aqui, ó. Smoking loud on a yacht, Louis V, everything to my motherfucking sock, yeah, ho. And I'm living at the top, and no ice in my drink, got enough in my watch, yeah, ho. And these girls gone wild, shots got us turned up, so we can't turn down, yeah, ho. VIP getting served like tennis ball, what? Bank account dizzy, what a viajo! Getting paid, turned up, ain't no better way. After them smoking, I after them smoking, I after them smoking, I after them, after. Quem tá feliz, joga o bracinho pra cima. Sai do chão, pula, pula, pula, pula, vai. Um, dois, três, já. Tu tá, tá, tu, tu, tarará. No balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá. No balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá, tu, tu, tarará. No balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tô chegando, tô aqui. Vem pra cá. Vem curtir meu som, vem comigo balançar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí. O Wilson aumenta o som pra galera sacudir. Deixa DJ Alisson, deixa bem baixinho. Quem é que vai tomar muita cachaça hoje? Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Mas se a canoa não virar, olê, olê, olá. Nossa morena marca país aqui com a gente. Alô, MM, é nóis. Alô, baby, super. E se a canoa joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. E agora? Obrigado. Do Detran! Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Tomou conta do terreiro e o Super Bob se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar e faz a sorte da beleza que existia. Pra lá lá, o louco, cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Casa da Coxinha, galera tá representando hoje aqui também na Ava. Aquele abraço pra vocês aí, galera da Casa da Coxinha. É só chegar junto, alô Giovanni Rocha! Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o forró se esquentou. Deixa assim. Bora, maninho! Os bar aqui presentes também com a gente. Ai, ai, ai, ai, para Moro Menezes. Galera do Portal Show, Vira, Tico, Dana, Nilza, Carlinho Light também presente. Mulher, Altamira, alô Silvânia. Aí DJ Ellison, manda pai. Tá bom, bora deixar assim. Preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência, não vou deixar barato, não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo de outras... Gardinho, vai, vai! Do copo de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa. Mas calma que ainda tem muita coisa pra acontecer. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa... Canta, Marina! Como faz com ela? Se quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido. Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo. Como faz com ela? Se quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido. Como faz comigo? Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo. Como faz com ela? Oh, toma, bicada. Ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa, é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido, como faz comigo, tudo que eu preciso. Toda a galera da empresa Guerra tá aí presente com a gente, aquele abraço com todo carinho. São os grandes apoiadores aqui da Ava, meu irmão. Grande abraço pra todos vocês. E a gente chama a nossa equipe de apoio pra dar um chega ali rapidinho no meião. Vem ali próximo House Mix. Vamos se posicionar aí, minha equipe de apoio. Isso, chegue junto lá. Olha que a luz tão piscando, tá tocando. Olha que o pau tá quebrando. Olha essa farra. E amanhã tem aviões! Aliás, hoje, né? Não tá tocando, toca do vale, falta quebrando. E trabalhado e tem cu! Davi hoje é fábrica de foguete, pô! Coruja! Essa é você! Abraço DJ Paulinho Super! Aqui com a gente, ele abraço com o carinho do Pop! Pop! Super! Não, você tá vendo, Léo? Tô com raiva assim. E agora? E hoje eu quero dia de sossego, eu quero paz. Bruno, tá devendo? Sentir o cheiro dela, porque nem me lembro mais. E tudo que eu planejo é voltar cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me aciona. Era pra tomar uma. Cai, cai os aviãozinhos pro avião. Um, dois, três, vai! Olha o paredão. Olha aqui. Só. Olha aqui que trabalha amanhã. Não pega ali. Hoje é só. Olha que a luz tá piscando. O paredão tá tocando. Toca do vale e o pau tá quebrando. E trabalha amanhã é o cacete. Hoje é só farra. Você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha. Porque seu coração bate com outro cara que sou eu. Demais, hein? Eu também soube que você até andou chorando. Vambora! E se maldizendo, o que estou fazendo? Andou se reclamando porque vacilou e me perdeu. Vamos lá, família! A seu orgulho, falou mais alto que a paixão. E você nega até a morte que não. Quem tá solteiro, levanta a mão! No Sample e também o Júnior aqui no Pop, aquele abraço também o Jordinho, o Felipe, o carequinha do Pop e toda a família Atitude lá de Castanhar. Essa carne é pra quem quer estar aqui do meu lado. Segue na PCM. Puxa, Valci. Vamos lá, família. Elite acendeu o rei da frequência. Ouvi falar que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha. Porque seu coração bate com outro cara que sou eu. Eu também soube que você até andou chorando e se maldizendo o que estou fazendo. Andou se reclamando porque vacilou e me perdeu. E assim, ó, mas seu orgulho falou mais alto que a paixão. Cacá Saraiva e toda a família Saraiva aqui presente, o Fabinho, Black Power, o Cachorrinho, Pedro Jordão, Jorginho Bad Boy, Toninho. Pensa em mim, quer louca por mim, mas não quer assumir. Sei que está com namorada, mas a carne é pra quem quer estar aqui do meu lado. Tô sabendo, saiba que eu sei que ainda pensa em mim. De mansinho, de mansinho, de mansinho, de mansinho, de mansinho. E a galera. Abaixa, abaixa. Um, dois, três, vai! E a galera da rodinha, batendo palminha, que valorizando você, indo até. E a galera da rodinha. rodinha. Fala, João! Meu cirano! E te valorizando, Tutute! Sufi! E não chora. Parece não. Cadê a mulher? Ilso Barcas, aqui presente com a gente, meu irmão. E vai na frente do espelho. E passa uma maquinha. Simbora, hoje a noite é nossa. Minha amiga Milene, Milene Mansur. Aquele abraço do DJ Alisson, bem carinhoso pra você, viu, Milene? E Arnaldo CD tá na área, Maguinho. Vamos lá, família! E a galera. Parceiro de Cambo Guamá, tá aqui presente. Aquele abraço pra você, o garotinho Tormento também. Tito, Eliel, Rafa, toda a galera. Alô, Dandan, Mag, Caio, Anigama também tá presente. A Vânia, Cardoso, todo mundo louco. Vamos de mocinho no gagueado. Vai embora no gagueado, no gagueado, no gagueado. Ai! Eu acho que dá pra fazer uma brincadeira aqui, quer ver? Bora, DJ Ellison, bora mexendo, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora mexendo. Quem tá solteiro joga o bracinho em cima, bate na palminha. O DJ que é DJ... Ele faz assim, ó. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Então fica de quatro novinha pra mim e começa a empinar. Então fica de quatro novinha pra mim. E novinha, novinha, novinha. As novinhas ficam loucas quando a gadalha bicada. O pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Tive uma DR com o meu namorado. Dancei debochando dele, ele ficou mais revoltado. Disse pra eu parar com esse meu rebolado. Que falava toda hora que ia me tacar o taco. Te taco, te taco. Titaco, taco, se eu mandar o espaguete, titaco, titaco, taco, se eu mandar a tremidinha, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco. Deixa no batidão, deixa, deixa no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, vai, vai, vai. Solteira hoje aí, tem. Só presta se tiver solteira, meu irmão. É assim, ó. Ela gosta muito de viagem, vodka, tequila e breja. Mas sempre quando chama uma mina, escuta que o namorado. Bora, meu bombe! Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança. Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo dela não curte aliança. Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena. Minha família MDB também tá na frente mandando ver. E fazer elas de namoradas, isso todo mundo quer. Olha lá, seu fofinho, essa representa, meu irmão. Tá na mão CD, viu? Vai! Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer, não só sabe suas loucuras, vai vivê-las com você. Amiga, parceira, só se for amiga sincera. Olha a onda agora, ó, vai! roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Este rei de suruba. Já! Já me passar a mão na bunda. Eu ainda não comi ninguém. Asta descendo gostoso, aprendendo legal, subindo baixa por cima. Descendo gostoso, aprendendo legal, só que tá gostoso, tá se sentindo. Descendo, ah, ah, ah, ah, ah, ah. As novinhas tão sensacionais. As novinhas descendo gostoso, bora, meu parceiro Maurício do Detran, tá comandando toda a retaguarda do Águia de Fogo hoje, rompendo fronteiras. O que é melhor, né, brother? Bora, igreja! Bora, bora, bora! Eu vou mostrar que eu sou tigre. Será o Benedito? Eu vou lá parar pela raviola. Eu vou trazer você pra mim. Então, então, então, martelo, martelo, martelo, martelo. Jamaicano, rapaz. Então, martela, martela, martelo, martelo. Levanta, canta, bate, bate, bate na palma da mão. Calma que vamos fazer assim agora, ó. Alorinho, moreninha, cheirosinho, cheiroso. Bora detonando. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Escutei, eu quero bem mais forte, bem mais alto, até porque a gente tira o chapéu pra toda essa galera aqui de Domeaçu. E quem é de Domeaçu, bota o Brasil pra cima, canta! Deixa no batidão, deixa no batidão. Aponta pro céu e metralha. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que chegando o grande dia. Baile do Coringa. Sábado, dia 20 de agosto, na Metrópole. MC Cauã e Super Pop Live. Baile do Coringa. Informações: 98 92 12345 ou 98 86 04 409. Veneno de cobra pra nós é drink. Se liga, o Águia vai te pegar. It's time! Bora começar! Tudo certinho, tudo bonitinho. Quem é que tá solteiro vai jogar a mãozinha pra cima aí. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma. É pra jogar a mãozinha pra cima. Põe a mãozinha pra cima. Pra cima. Tchá, tchá, hey. Tchá, tchá, hey. Tchá, tchá, hey. Tchá, tchá, hey. Tchá, tchá, hey. Tchá, tchá. chamei logo o Xandão, ele nem botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto, não registrou o susto, porque essa gata viu em mim. Bala de prata, o som de Abaituba, se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave, vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima, linda sensual do jeito que os moleques pia. Sou linda menina que chega a... Eu quero ver a galera cantar, quero ver a galera cantar. DJ Wesley! Super Pop. E eu quero saber cadê o grito das mulheres solteiras aí? Cadê o grito das mulheres apaixonadas aí? E aquela mulher que tá solteira, tá vindo beijar na boca hoje? Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. É hora, é hora. Bora, meu águia! É dois. Super Pop! E quem é que vai amar? Live. Quem diria, eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia nosso bonde é correria, agora a parada é assim, hein? E bota na pressão, bota, bota na pressão, na pressão, na pressão, mas eu quero ouvir isso aqui, ó! Deu, deu, deu, deu, deu, dentro do Paissandu aí! Cadê a torcida do Paissandu aí? Tem alguém do Paissandu aí? E só a torcida do Paissandu com Wesley. Bate na palma da mão, galera do papão. Na palma da mão, galera do papão. A galera do Paissandu dá uma faia no clube do Rio, vai embora. Mais alto, mais alto, mais alto. A torcida do Paissandu dá uma faia no clube do Rio. Calma, calma, calma, calma. A hora é agora, ó. Tem alguém do Leão aí? Tem algum torcedor do Clube do Remo aí? Tem? Tem alguém do Leão aí? E só a torcida do Leão joga a mãozinha pra cima. E joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão. Galera do Leão, na palma da mão. E a torcida do Clube do Remo dá uma vaia no Paissandu aí. Tá muito fraco, tá muito fraco. A torcida do Clube do Remo dá uma vaia no Paissandu aí. E só quem tá solteiro joga a mãozinha na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma, na palma, na palma. Bora começar a dar essa bicada. Bora, bora, bora. كثر السنين اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا. É muito fácil, quem não sabe ainda bicada. Coloca a mãozinha direita pra cima, mãozinha direita pra cima, bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada. Bora começar, dá-lhe a minha bicada, águia, bora. Bicada bicada bicada, dá-lhe essa bicada, bicada essa bicada, bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada bicada. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Novinhas ficam loucas quando a guiadalha bicada. É o pop na pressão e as novas. Bora começar a esquentar! Alô, Mel! Toma bicada, toma bicada, toma. Que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra virar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha. O pop live no comando, minha águia dá o gritinho. Toma, e toma, toma, e toma, toma, toma, toma, toma, toma, bicada, toma, bicada, toma, toma, toma, toma, pode, pode. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele naquilo, cordão é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleques. Alô, DJ Wesley! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o pop live. Ontem à noite o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas na festa do crocodilo. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito. Todo no estilo pra curtir o ouro negro. Hoje a festa é nossa, quando eu sair daqui. Hoje eu tô afim, eu vou curtir lá no Rubi. Eu quero uma princesa, eu tô daquele jeito. Tá ligado, só tem princesa, é o Mega Príncipe Negro. Chega domingão, no Nova Dimensão. Na madrugada com a garrafa de Xandão. Pra finalizar, vai no badala, só vem a novinha se acabar. Pega o balde, pega e joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha. Dá-lhe o soquinho, dá-lhe o soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho. Dá-lhe aí, dá-lhe aí. Dá-lhe soquinho e dá um pito. Essa música aqui, e quem souber pode cantar. Quem sabe canta, canta. O que pensa que eu sou? Sou minha ideia, cantiga. Super pop. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, minha ideia, cantiga. Bora mais uma, bora mais uma, Wesley. Especial, agradecer o parceiro Toninho, comandante do bal, da balsa de Jacará. Um abraço a você, Toninho! Sentimento e zero, a ficha caiu, posso ver. Some do meu lado, eu não quero perder nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou, Bobinho dançou. Você vacilou, eu tô falando. Bora cantar, bora! Acabou, acabou! Bobinho dançou. Você. Live, live, super pop. É mais uma no Águia! As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou, longe de você. Eu acho que tem de gênero aqui. Parceiro Denilson do Cachoeiro, do Aurora do Pará. Um abraço, Denilson! Somos cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é amor, lá que é de fogo. Super Pop. Eles estão de bujado para a loira do som. Não para, não para! Super Pop! Olha que tá aqui com a gente na aba! A casa da conchinha, rapaz, vai saborear que é a melhor de quatro bocas! Ali no lado do roteiro. Alô, Giovanni, já já tô aí, me aguarda. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. Só tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro. E calma que tá só pegando o clima. E ainda tem Ellison, ainda tem DJ Juninho, e o Águia ainda vai sobrevoar. Tá gravando? Então grava lá, me mamando. Grava tudo, Jefferson! Tá gravando? Tá gravando? Lindo de corpo! Lá de Bichuna do Pará, fala, índiozinho! Então grava lá, me mamando. Esse é o DJ Lohan, o mestre da porta. Tem uma loirinha, moreninha. Não esquece a amiguinha que o Lohan tá gravando. Não esquece a amiguinha. Toma a bicada, toma a bicada. Toma, toma, toma a bicada. Toma a bicada. Mas calma que é a música do momento. A música do verão. A música escolhida, mais tocada, mais executada nessas férias de 2016 foi a música das garras do Águia. E a gente já vai começar a ensaiar a família Bob. Me alumia. Joga as duas mãozinhas pra cima, joga a mãozinha pra cima e faz como se fosse uma garra, faz como se fosse a garra. Faz pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, vai! E faz a garra do Águia. E faz a garra do Águia no show do Águia. A gente quer ver a gominha pop e fazer a garra do Águia aí. E faz a garra do Águia. E faz a garra do Águia. Mas aí. E faz a surpresa, medalha, picada. Que louco, tio. Faz picada. Medalha, picada, picada, picada, picada, picada, picada. Medalha, picada, picada, picada, picada, picada. Era isso que vocês queriam. Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia tá furioso. Agora senti a pressão da bicada. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não. Olha ele, olha ele. Cai não. O Itinando é só pressão. Porque no pop é só pressão. Amor. Juninho vem voando, o Edson na pressão. Nandinho tá chegando, é o pop em ação. Dá cerveja aí, Whisky Red Bull, quando bater na mente, a cabeça faz um boom. Ela falou pra sua mãe que ia ficar em casa. Pulou a janela pra ir pro ninho do águia. Tão fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. Fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. Mão pra cima, vai! E faz a garra do águia. E faz, e faz! E faz a garra do águia. E faz a garra do águia, faz a garra. Que louco, tio, nessas bicadas, paz. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. É, rapaziada, MC Dourado, Pop Live e MC Brinquedo, malandrão. E faz a garra do águia. Mano, vai embora. Diz que a mãe tá ligando malandramente, menina. Se envolver com a gente só pra poder curtir malandramente. Fiz cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir malandramente. Meu amigo Doutor Rui, vai se ver por aí. Nosso amigo Doutor Rui, grande Doutor Rui, o homem que vira peste. Ele que tá com um dos maiores estandes hoje aqui na feira. Quer comprar bota? Fala com o Doutor Rui, maninho. Vai se ver por aí. É nesse aí, Doutor Rui. É isso aí? Beleza, então. Malandramente. Sons originais de couro. Super Pop. DJ Lohan que tá tocando, DJ Lohan que tá tocando. Especial, a gatinha Hanna. Beijo, Hanna! Isso não pode ir além. Super Pop. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar. Sede! Procurar alguém para amar. Um abraço, galera, a equipe é nóis, alô, moleque! Me deixem em paz. Não! O Melk, o Wellington e o Tony Souza! A nossa história chegou ao fim. Não! Nós vamos ficar por aqui. Hey, ho! A nossa história chegou ao fim. Quem é que vai amanhecer com Super Pop? Joga a mãozinha pra cima! Live. Alô, DJ Wesley. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças, mas não paro de pensar em você. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você, muito. Eu queria te você não está aqui. Jorginho, Breno Jordão, meu amigo Bad Boy também, a galera de Santana do Capim, a nossa Tatá, parceiro Pedreiro também, fala Pedreiro, a quadrilha Revelação Junina, aqui no Águia! DJ Daniel lá de Ipitinga, parceiro do Dragão Negro, abraço DJ! Um abraço pra você. Gente, Anderson e Sávio. Os jovens Douglas criando tempo. Peluminha, mano. Você dança. Aqui dando nela de sucesso. Peluminha. Isso, isso, isso, isso. Mulheres solteiras aí! Agora eu vou pedir, cadê o grito daquele homem infiel aí? É, mano, pra você que traiu a tua namorada, a tua mulher, ela vai cantar pra você agora, meu parceiro! Baixa pra cima. Não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai trás, mas com outra intenção. Sem casa, sem mim, você é a única opção. E agora será que aguenta dar sozinho? E aí, Portinho? A culpa não é minha. Você prêmio que não vale nada, estou te vendo. Lindo de cor. Se mala fora e ele ainda saiu chorando. Se Demetrio é uma parada. Um abraço para a Alcina, ela que está completando hoje. Só tá faltando a data, viu, Alcina? Não, vou estar começando hoje, só não sei quantos anos, viu, Alcina? Mas desde já, parabéns para você, Alcina. Felicidade, sucesso, saúde. E continue sempre aqui no Super Pop para mais uma! Super Pop! Simplesmente as melhores, as principais! E você curte, você dança, se diverte! Olha o Águia! Onde você for, eu também vou. Família Rap de Light! O nosso carrinho Light, a Silvane, Joel e a Sueli, acho que é Sueli. Abraço para a equipe, as coleguinhas da Rua da Balsa, Andresa, Liviane, a Silmara, junto comigo, Charles, o bicho tá solto hoje, Charles. Querida, eu só quero o melhor pra ti, sabes bem que sim, como tu não há ninguém, és tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido, ao teu lado me sinto. Por isso eu vou te assumir. Vai! Avisa tua mãe, teu pai. Avisa tua mãe. Avisa cachorro, periquito, papagaio. Avisa todo mundo. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Banda AR15. Prepare seus nervos. O Águia de Fogo. O Águia de Fogo vai sobrevoar, levando a bordo os irmãos Ellison e Juninho. Te prepara que já já o águia vai sobrevoar. Esse pop! O super pop é meu vício, meu vício. Cuidado que o pop é um vício! O super pop é meu vício, meu vício. Família MDA! Abraços, moleques, galera de atitude, Fabrício, Paulo, Dunga, Rogerinho, Pretinho, Pretinho da Jamaica! Agora, Portini, agora, Portini! Então toca mais uma, DJ! E na pressão, na pressão! Alô, Marisa Santiago, Marielle de Concórdia e o parceiro DJ Black! Super pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, live. Produções. Olha o meu parceiro soldado no uísque. Do Águia! Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escuro. Vamos, nossa! voando. Um animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha a deitada, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo. E também tá o Dinho Pressão. Tá malho o beat, tá lindo de corpo. Crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam. É no mandinho que elas ficam loucas. Um abraço, parceiro Libi, mal falado, só família, os mal falados. Um abraço, Wilker, Dani. Ela estava segunda lá no Caribe, hoje aqui também. A galera direto do Caribe. O que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu... Bora, bora, bora, bora, bora, Wesley. A pancaria no pistão vai comer. Beijou na boca, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é que tá vindo de beijar na boca hoje? Joga a mãozinha pra cima aí. Joga, bate na palma na mão, na palma na mão, na palma. Toca o negócio aí. Super Pop. Bye bye, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. batida, eu gostei dessa batida. E deixa no batidão, e deixa no batidão, e deixa no batidão que o Wesley vai. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você é o meu. Canta, canta, canta! Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Canta pra ela, bora! Te machuquei, te vi chorar. Meu bem, eu fui um covarde. Mas se acalma, se acalma. Se acalma que ainda o águia vai sobrevoar. Vou voar além do infinito. E com águia de fogo, está sempre do lado, sempre. Voa, meu águia. A putaria no pistão vai começar. Se não soltar o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem, sapinho, sem desespero, dá tapa de panela e puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só, moleque, fica sem caô. Chama o Flamengo pra cala com ela, representa, mano, pastor. Ô, WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma, moleque. Calma, e vai não bate não, não bate não, não bate não. Joga essa mão pra cima, bate na veia e diz que você é pop. É pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo. Joga a mão pra cima e bate na veia e diz que é pop. Vai. É pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo. Esse pop é uma parada! Eu adoro quando toca em mim, oh, e a forma que me faz sorrir. Super pop. Oh, seu beijo é doce, me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Oh, oh, não. Quando acordei, você não estava. Bateu a saudade, a vontade de gritar. Quero sonhar de novo. Dessa vez você não vai escapar. O nosso amor. Oi, meu amor! É tão lindo, é tão bom, meu amor. Segurei minha mão. Meu amor! Tenho as estrelas do céu, meu amor. Quero lhe entregar. Segura, segura! Segure minha mão. Cinco, quatro, três, dois, um, dois, três, tchau! Gostando, dá um grito! Bora incendiar! The Song, we are singer. Peraí, menina! Peraí, menina! Que é? Oi! Parceiro Pezão e Gina lá do Guamá. Professor Manicão, Cleberson, Adriana, Kel e os universitários na UEPA. Pop, pop, pop, live. Ela fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Thank you.